aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast de volta em 2019! Não, se bem que a gente já fez isso, né, 2019. Então, de volta na terceira semana de 2019. Caraca. Aqui com Caio Corraine. Olá, personas. E Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? Caio, quais são as suas três cores preferidas? Rosa, roxo e acho que vermelho. Rafael, quem você levaria para uma ilha deserta? Difícil essa. Era pra responder rápido? Ou não importa, porque eu tô fazendo essas perguntas pra deixar claro que hoje é o dia do episódio de perguntas lá no grupo secreto do GugaCast. Aê! Aê! É um episódio exclusivo que a gente faz só pros assinantes, porque a gente responde coisas mais... que a gente não quer divulgar tanto assim dessa maneira, e aí a gente faz só lá no grupo. Então quem tá lá no grupo hoje tá ouvindo conteúdo inédito, episódio inédito, que é o episódio de perguntas. Mas quem tá aqui fora vai ouvir também um conteúdo inédito, pra quem tá aqui do lado de fora, que é uma amostra, uma pequena amostra dos outros tipos de conteúdos que a gente faz lá ao longo do ano. Certo, Caio? Exatamente. Fazia muito tempo que a gente não fazia um compilado de momentos secretos, desde o começo do ano passado. Então, hoje nós vamos trazer para vocês aí mais alguns dos conteúdos exclusivos que rolam lá no nosso grupinho. Peraí, deixa eu ver se eu entendi, Gustavo. Então, a gente tá fazendo um programa que vai ser inédito para quem não era do grupo secreto e a gente vai fazer um programa inédito para quem é do grupo secreto. Isso, você pegou a ideia do que tá acontecendo hoje. Cara, que demais. Então, todo o conteúdo que você vai ouvir aqui é conteúdo inédito, é um pouco dos nossos conteúdos aleatórios que a gente faz lá no grupo. Então, se você não faz parte do grupo, você pode ver um pouquinho do que tem lá pra ver se você se anima e assina o grupo secreto do GugaCast utilizando o PicPay. O PicPay, que é esse canivete suíço dos meios de pagamento. Vocês sabiam que os usuários do PicPay, em conjunto, economizaram mais de 52 milhões de reais em tarifas bancárias utilizando o PicPay? Caraca! Tá de sacanagem. Aham. Só de você evitar TED ou coisas desse tipo, na soma total deu mais de 52 milhões de reais ao longo do ano de 2018. Mano, muito dinheiro. Economize 52 milhões de reais assinando o GugaCast com o PicPay. Você vai lá em picpay.me/GugaCast e você pode se tornar um assinante e ouvir o episódio de perguntas que a gente tá fazendo lá hoje e ouvir mais conteúdos secretos como esse que você vai estar ouvindo hoje aqui. Fechou? Esse ano eu vou bater na tecla, quero canivetão inflável, balangando de um lado pro outro, escrito PicPay. picpay.me/GugaCast. Agora, nesse programa aqui, você vai ter uma amostra dos melhores momentos de tudo que a gente faz lá no grupo secreto. Como, por exemplo, Caio e Rafael, o JujubaCast. É verdade, uma das coisas mais divertidas que a gente faz. Que é um programa exclusivo que a gente faz para o grupo secreto. Ele nunca vai ver a luz do dia, a gente vai colocar um trechinho aqui. Certo? Sim. E o JujubaCast a gente estreou falando sobre jujubas. Por isso que ele se chama JujubaCast. Programa mais freestyle que existe. Mas tem várias outras coisas também. Teve aquele da Taylor Swift. Sim. Que a gente explica porque ela não é uma boa pessoa. E ela não é mesmo. Tem o Rafael explicando o que é um sono de tiozão. Sim. E a gente falou da Copa, cara. Teve milhares de conteúdos da Copa, porque a gente tava muito empolgado com a Copa. Cara, que saudade de voltar no tempo pra época em que eu assistia quase todos os jogos, e era muito gostoso, quando a gente ainda acreditava que tudo podia ser melhor. Antes daquele fatídico jogo contra a Bélgica, mas olhando em retrospecto, não foi terrível, foi ok. Não, assim, eu só acho que, né, pô, a gente podia cair pra França, não pra Bélgica. Mas foi ok, não foi gravíssimo, não foi, assim, vergonhoso, não foi uma decepção terrível, foi, cara, beleza. E, cara, eu vou te falar, hein, vai ser assim daqui pra frente. Tristeza. Então é isso. Ouça um pouco dos nossos melhores momentos do conteúdo do Grupo Secreto e vem pro Grupo Secreto pra ouvir todos. Ah, Guga, lembrei agora. A gente pode colocar aquele conteúdo do Gaveta? Não. Não, aquele só lá no grupo mesmo. Esse nunca vai ver a luz do dia, não tem como. Caio, palavras escrotas. Já percebeu como a língua portuguesa é repleta de palavras escrotas? Ok, go on. Não são palavras que significam coisas escrotas. É alguém que deu um nome escroto para uma coisa. Eu sempre falo isso, né? Isso faz parte da cultura brasileira. A gente é muito irônico, né? A gente brasileiro é muito sarcástico. É inerente à nossa cultura. Sim. E aí, por isso, a gente começa a sacanear as coisas, mesmo quando a gente não devia. É por isso que o futebol brasileiro não vai para frente. Você vai lá e constrói um estádio todo moderno e põe o nome dele de Engenhão. Né? O Corinthians foi lá, fez estádio de mó bonito, sonho da vida, Taquerão. Pô, você não pode ser Arena Power,

Esse final de semana tem almoço na casa do Sr. Satã. Porra, genial, velho. Maravilhoso. Pode usar isso mesmo sendo do mesmo jeito que tá hoje. Ah, deixa eu contar pra vocês sobre a melhor soneca que eu já tirei na minha vida. Sei lá, faz mais ou menos um mês eu fui pra Austin, num evento que tem lá que é o South by Southwest. Né? Um evento que tem todo ano e tal, um evento que envolve mercado de comunicação, coisa assim, todo ano eu vou e eu tava lá. E rolam muitas coisas, rola um monte de palestras sobre coisas inovadoras, coisas que vão ser o futuro, discussões sobre os problemas da sociedade atual. E rola também um festival de comédia, que é a melhor parte. Então tem shows de comédia por todo lugar e você quer aproveitar o máximo possível dessas coisas, porque eles rolam o tempo inteiro. E então a gente tava acordando muito cedo, indo dormir muito tarde, vendo muita coisa ao mesmo tempo e tal, e isso é um pouco cansativo. Porra. Era muito feliz, mas era um pouco cansativo. E aí a gente foi nesse show de comédia, e iam ter 3 comediantes se apresentando, 3 ou 4, não me lembro muito bem. Mas em um certo momento, teve um comediante que tava se apresentando com props, sabe o que é? Uhum. Em geral, stand-up comedy é só o cara e o microfone, né? Falando ali. Sim. E de vez em quando tem esse cara que usa props. Ele pega uns acessórios e tal e vai te mostrando. E eu acho meio chato, assim, meio bobo. Mas eu tava lá aparecendo. Eu tava me divertindo, eu tava feliz, assim. Tava lá. E de repente, cara, começou a me bater um sono. E você sabe que nesses lugares, ainda mais que era pequenininho, devia ter, sei lá, umas 60 pessoas no teatro. Era bem pequenininho. Você não pode levantar no meio do cara falando, cara. O cara vai te zoar. Sim. Você não pode fazer isso. Então, assim... Eu tava, tipo, sabe quando você começa a ficar desesperado de sono, que você não aguenta, assim? Tipo, você começa, meu Deus, o sono veio com tudo. Sei. E aí, eu fiquei tentando, assim, me ajeitar na cadeira e tal, tentando lidar com aquele sono que tava vindo, que, sei lá, tava me derrubando ali. E uma hora, eu apoiei o meu cotovelo na minha coxa e a minha testa na minha mão, igual o Pensador, sabe? Uhum. Igual a estátua, o Pensador de Rodin. Eu me apoiei nessa posição, e eu tô fazendo agora de novo, assim, pra me conectar com o momento. Eu me apoiei nessa posição... E aí eu fiquei ali assim, tipo, e meio que ficou ok, assim, eu consegui me equilibrar nessa posição ali durante um tempo. E, cara, de repente, eu apaguei, cara, eu desliguei nessa posição. Eu devo ter começado a roncar, sei lá. Foi muito engraçado você dormir equilibrando a própria cabeça, né? Aí, eu devo ter começado a roncar, e a Patrícia falou assim, Guga, você tá bem? E aí eu acordei assim, de repente. E, cara, eu acordei reenergizado 100%. Sabe quando você pega seu telefone... E ele tá com a bateria quase no zero, você liga e por algum bug, sei lá, a bateria volta pra 100%? Não, nunca me aconteceu. Não, também nunca me aconteceu. Não, às vezes a bateria tá com efeito memória na bateria, sabe? Tava parecendo que tava zerado, mas ela tava com carga. Parecia isso, sabe? De repente eu voltei 100%, cara. Parece que eu dormi 8 horas. E eu dormi, sei lá, acho que alguns minutos, uns 5 minutos. Eu não sei como isso é possível, cara. Foi um momento mágico. Foi inacreditável. Eu até agora não entendi como isso aconteceu. E você não tentou dormir assim de novo? Já tentei várias vezes, mas primeiro que eu nunca consegui chegar naquele momento que eu tava com aquele sono. E ao mesmo tempo, talvez justamente por isso, eu não dá pra você dormir, você adormecer nessa posição, cara. Foi mágico, cara, você dormir 5 minutos e acordar 100% de novo. Eu saí de lá assim, uou! A gente foi pro bar ainda, a gente fez um monte de coisa depois. E foi isso, 5 minutos de dormida, cara. Chegou, limpou o quarto do hotel. Ajudou umas pessoas a empurrar o carro. Eu tento fazer isso a minha vida inteira, né? Tipo, sei lá, power nap, que muita gente fala que faz, que ajuda e tal. Porque agora que eu tô conseguindo, né, ter uma rotina de ir dormir cedo, né? Dormir, sei lá, 1 hora da manhã e acordar, sei lá, umas 7, 8 horas. Tipo, no meio da tarde, sei lá, umas 2, 3 da tarde, depois que eu almocei, dá um sono do caralho, assim. E aí as pessoas, não, power nap, 20 minutinhos, você acorda renovado pro resto do dia, isso aí e tal. Ah, beleza, vou testar essa power nap. Aí eu peguei um dia que tava com um trabalho um pouco mais tranquilo, sei lá, tipo, o braincast ia atrasar, ia chegar no dia seguinte só, sei lá, alguma coisa assim. Falei, não, vou tirar uma power nap hoje, é isso aí, vamos aí, é isso que eu vou fazer. Acordei 4 horas depois sem saber que dia que era. Não existe isso pra mim, cara. Eu coloquei despertador, eu coloquei um monte de coisa, nada, fui dormir, assim, tipo, fui direto. Acordei, tava de noite e falei, meu Deus do céu, onde e quando eu estou? E aí eu fiquei com medo de testar de novo. Ah, então, vou dar 2 oportunidades se você testar de novo a power nap. A primeira é a coffee nap, consiste em você tomar um café antes de tirar uma soneca. Porque o café, ele não faz efeito na hora, ele leva uns 40 minutos pra fazer efeito. Então você vai dormir. E quando a cafeína bater, você acorda. E aí você acorda renovado porque dormiu e pelo efeito da cafeína. Ok. Ok. Esse é um teste que você pode fazer. E o outro teste que você pode fazer para você ter uma power nap é dormir com a barriga para cima. Porque se você vira de lado, ou de bruços, que deve ser a posição que você dorme, uma das duas, uhum. você apaga como se você tivesse ido dormir. Mas se você dormir com a barriga para cima, você fica meio acordado, assim. Então você consegue controlar melhor o tempo. Ok, faz sentido. Eu também, eu nunca consegui fazer isso. Eu sempre achei que isso era coisa de velho, assim. Porque na minha família, eu tenho 7 tios por parte de mãe e 5 por parte de pai. É tio pra caramba. E quando a gente era um churrasco, uma coisa assim, terminou de comer, todo mundo vai dormir. É um negócio normal, aceitável, né? Nessa Sim. galera, dessa geração, assim. Não, você comeu, vai dormir. Não importa onde você tá. Não importa se tá numa festa. Vai todo mundo dormir. E aí, às vezes, vai dormir na rede, assim, no sofá, né? Tipo, ou então no banco ali da churrasqueira, alguma coisa assim. E meu pai sempre fez isso, meus tios. Eu sempre achei que era um lance meio de velhão, assim, sabe? Uhum. E às vezes eu via meu pai, assim, ou então meus tios. Eu ia almoçar na casa de algum tio, coisa assim. A gente almoçava, aí ele dormia, assim, 20 minutos no sofá. Porque nos anos 80 as pessoas iam almoçar em casa, né? Sim. Dormia 20 minutos no sofá, levantava e ia pro trabalho de novo. E eu achava aquilo alienígena, cara. Porque todas as vezes na minha vida que eu consegui dormir à tarde, é igual você falou, dormi direto. Eu ia acordar 8 da noite e pior, eu acordo estragado. Eu acordo, Sim. parece que eu tomei uma surra. Assim, eu acordo todo amassado, assim, sem querer falar, com a cabeça doendo, assim. É o pior sono do universo. Ele não é revigorante. Pelo contrário, parece que você foi amassado por um... Você foi atropelado por um caminhão. Exatamente. E pra mim sempre foi assim, o Rafael tem a manha de dormir à tarde. Eu tenho a manha. Eu chamo isso de sono do tiozão. O Rafael Deve tem ser a... porque eu sou tiozão. É, o Rafael tem a manha do sono do tiozão. É, mas tem regras também, o sono do tiozão. Você tem que acordar antes do sol se pôr. Pra mim, é uma regra absoluta. Se eu acordar, não importa a hora que eu dormir, se eu acordar depois que o sol se pôr, cara, o dia acabou pra mim. É, mas eu é lógico que já acabou, porque o dia de fato acabou. É, deve ser por isso. Não só pra você, pra todas as pessoas vivendo naquele fuso horário. Cara, eu fico de mau humor, escroto. Escroto, mas se eu acordar 5:30 da tarde, perfeito, não tem problema nenhum. Agora, se o sol já tivesse posto, se tiver uma luz acesa, eu fico muito incomodado de acordar e ter uma luz acesa. Fico putaço. Então, essa é uma das regras. Acontece com vocês de você ficar preso no sono? Já aconteceu? Tipo, você não consegue acordar? Você fica tentando acordar e não consegue? Não, não é aquele negócio de paralisia do paralisia, sono, essas coisas mais sinistras, não. É só assim, você acorda no meio da tarde, aí você fala, caralho, preciso acordar, porque... um monte de coisa pra fazer, não tava afim de ficar aqui dormindo e tal. Aí você começa a pensar e dorme de novo. Aí você acorda assim, suado, né, o peito suado. Aí você fala, caralho, queria dormir menos, assim, eu preciso acordar porque vai passar um programa massa agora, queria... Aí você dorme de novo. E aí isso fica se repetindo, assim. Cara, pra mim é uma sensação muito ruim. Isso é o que acontece comigo se eu tento dormir à tarde, por isso que eu nunca nem faço. Porque se eu for dormir à tarde, vai ser exatamente assim, eu vou ficar todo suado, eu vou ficar tendo pesadelo, eu vou ficar preso no sono, igual você falou, e eu vou acordar como se eu tivesse tomado uma surra. É tudo de ruim que pode ter relacionado a sono. É, isso acontece direto comigo, sei lá, tipo, se eu... Que nem agora, eu tô indo dormir cedo, aí tem um dia que eu tô fazendo um negócio divertido, tô lendo um livro, tô jogando alguma coisa, aí eu olho, vou jogar mais uma horinha, mais duas horinhas, sei lá. E aí eu estendo, né, o meu horário pra ir dormir, aguento o sono e estendo. E aí, no dia seguinte, eu tento acordar no mesmo horário que eu acordo sempre. Aí eu o celular apita, sei lá, tipo, 7, 8 da manhã. Aí eu, beleza, acordar. Só que, não, eu vou ficar lendo uns tweets aqui. Aí eu durmo. Aí, sei lá, acordo 9. Eu, puta que pariu, era pra ter acordado às 8, porra. Aí eu, mas vou ler mais uns tweets aqui, eu durmo de novo. Aí eu acordo 11. Aí eu, filha da puta! Eu fico, nossa, aquele dia eu pistola. Eu viro um chihuahua o resto do dia, cara. É só pistolagem e tremelique, cara. Puta, que raiva. Tipo, no final das contas... No final das... É, igual um chihuahua. Mas no final das contas, fui dormir às 3 e eu queria acordar às 8. Não foi às 8 horas de sono. Então, se eu acordar, sei lá, às 11, tá correto o meu horário, né? De tipo, de ter ido dormir às 3, acordar às 11, tá aí 8 horas de sono. Só que pelo fato de eu não ter conseguido acordar às 8, que era o que eu queria fazer, eu fico puto o resto do dia. Mesmo meu corpo falando, brother, eu só fiz o que eu acho normal e que você precisa. Cala a boca. Mas não, eu fico bravo o resto do dia. Esses dias que atrasa conteúdo exclusivo aí no grupo, agora você já sabe por quê. Pô, eu posso sempre. Caralho, não postei de hoje. Pera aí. 11:59. Ainda tá tempo. Corre, Caio. Eu queria criar um quadro novo aqui no conteúdo exclusivo. De Guilty Pleasures. Bom, gosto. A gente, cada um fala um Guilty Pleasure que você tem. Eu não tenho nenhum, porque eu não tenho vergonha de nenhuma das coisas que eu gosto. Mas eu vou tentar. Ok, começa pra gente se inspirar. Tá bom. De novo, eu não tenho vergonha. Eu, pelo contrário, tenho orgulho. Mas eu gosto muito de música pop de menininhas. Eu sou fã da Avril Lavigne. Eu sou mega fã da Taylor Swift. Menos esse último disco. E eu sou fã da Britney Spears. E as pessoas acham que eu devia ter vergonha disso. Mas eu não vejo por quê, cara. Porque as músicas, elas são muito bem feitas, cara. Elas são hinos pop. Elas são... Se você pega as músicas da Taylor Swift, cara, é de uma genialidade, assim, é de uma, sabe, é uma simplicidade perfeita que é incrível, cara. E aí talvez esse seja o segredo que eu... Bom, não é o segredo, mas uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Eu tenho uma playlist, tá lá no Spotify, você pode pegar lá. Chama Upbeat Taylor Swift. Eu peguei só as músicas da Taylor Swift que são pra sim, porque ela tem muita música. Porque, cara, a Taylor Swift é uma pessoa bem problemática. Ela quer matar as ex-namoradas, ela ciumenta pra caralho. Ela não, a Taylor Swift não é uma boa pessoa. Tenho certeza disso. Mas ela faz boas músicas. É o que aparenta também na vida pessoal dela. Cara, se você olha as músicas dela, tem assim, tipo, eu vou terminar com você e azucrinar sua vida e tornar sua vida um inferno só porque sim, só porque eu valho a pena. Tem outra que é assim, na hora que você for dizer sim pra sua noiva no altar, eu vou levantar e falar que é a minha vez de falar e vou querer fugir com você do altar. Não, isso foi bem romântico. É isso, ela fala, não, ela espera o cara ir se casar pra daí fazer isso, porra. Sim, ela quer foder a vida dos outros, é isso que ela quer fazer. Ela quer foder a vida do cara e da noiva dele, entendeu? Ela tem um monte de músicas que é assim, ela azucrinou a vida do cara, terminou com o cara, aí ela faz uma música falando que o cara partiu o coração dela. Assim, a Taylor Swift não é uma boa pessoa isso, e ela deixa isso muito claro. Ela nem esconde. Esse é o guilty pleasure dela. É, mas, então, eu tenho uma playlist Upbeat Taylor Swift que eu peguei só as músicas que não são baladas, entendeu? Que não são tristes. Uhum. Só pra te animar, se tomar banho. Era isso que eu ia falar. Quando eu quero acordar, assim, sabe, eu quero que o dia seja feliz, ou então eu tô precisando dar uma animada, assim, essa é a playlist que eu ouço. Muito bom, ainda de encontro com o que você disse, não é mais o meu guilty pleasure, é só pra complementar o seu. Teve uma época na minha vida em que eu era fascinado pela Miley Cyrus pré-loucura. Antes dela, né, virar Miley Cyrus que mostra os peitos e bota a língua pra fora, ela tinha músicas pop muito boas. Eu gostava bastante da Miley Cyrus. Eu gosto da Miley Cyrus, e a Miley Cyrus é uma boa cantora, mas a voz dela é muito estranha. É bem específica dela, assim, né? E isso é estranho. Eu não tô nem dizendo que a voz dela é feia ou bonita, porque isso é uma questão de gosto. Mas a voz dela é estranha. E apesar de tudo, ela tem uma carreira como cantora. Olha que impressionante. Ela canta bem. Né? É, mas o tom de voz dela é estranho. Acredita nos seus sonhos. Se o Herbert Viana pode, você também pode. Porra. Sacanagem. Eu fui ver um jogo da Copa também com o Rafael, que foi um presente que o Rafael me deu. Obrigado, Rafael. De nada. Ele comprou os ingressos, tinha um ingresso sobrando e falou, vem pra cá que a gente vai junto. E eu peguei um avião e fui até Brasília e foi... Peraí, rapidão. Tem uma pessoa que tá arrastando... Sabe aqueles gaveteiros de escritório? Sei. Com rodinhas? Tem uma pessoa atravessando o corredor, arrastando um por um. É o arrasta-gaveteiro. É o arrasta-gaveteiro, exatamente na hora que a gente tá gravando. É, cara, a gente invocou ele várias vezes. Então, tá aí. Daqui a pouco aparece o Davi Luiz do nada, falando, ô galera, e aí, tudo bem? Daqui a pouco tem Fanta no seu sombreiro e foda-se. Mas continuando, quando eu fui comprar a passagem de avião pra ir pra Brasília pra poder ver o jogo com o Rafael, não tinha mais passagens, porque era justamente na época da Copa do Mundo e os voos estavam meio lotados. E eu tive que pegar um voo que saía de Campinas às 2 da manhã. Não, eu lembro que eu acordei às 3 da manhã e fui pro aeroporto. E aí o voo saía, sei lá, às 5 e cheguei em Brasília às 7. E mesmo assim, valeu muito a pena. Foi muito legal. E a gente assistiu Colômbia e Costa do Marfim. Você lembra quem ganhou o jogo, Rafael? A Colômbia ganhou. De quanto? Ah, agora eu não lembro. Acho que foi tipo 2-0, alguma coisa assim. Tinha o James Rodrigues, né, que tava batendo um bolão. Tinha, e teve gol do cara que jogava no Brasil. Como é que era o nome dele mesmo? Não. Nesse jogo tinha o Quadrado na seleção da Colômbia. E aí, quando ele ia bater o escanteio, todo mundo ficava cantando. Ado, ah, Ado, é a dança do Quadrado. Eu lembro disso aí também. Mas, na verdade, tinha um outro cara que... Ele jogava no Palmeiras, eu acho. Armeiro. Ah, Armeiro. Sim. Ele fazia dancinha. Isso, exato, era isso, era o cara da dancinha. Por isso que a galera gostava dele. A Colômbia tava jogando um bolão, né? Foi um bom jogo. Mas eu honestamente não lembrava qual tinha sido o resultado. Mas a ida lá foi muito legal. E esse estádio onde foi esse jogo foi também o primeiro estádio de futebol que eu fui na vida, junto com o Rafael, que é o estádio Mané Garrincha. Ainda chama Mané Garrincha ou eles mudaram o nome? Chama. Tentaram mudar, mas teve protestos. Queriam chamar de Estádio Nacional, de Brasília. Eles queriam dar um nome maneiro, né? Não, mas tem que ser um nome tosco. É isso. É o nome do cara, né? Pelo menos isso. É. De um jogadorzaço, né? Pois é. Esse foi o primeiro estádio que eu fui com o Rafael por um motivo muito peculiar, que foi assistir o show dos Menudos. Era Menudo Mania no Brasil, e aí meu pai tinha ingressos pra ir pro show, e eu e o Rafael fomos também, mas a gente era... Eu lembro muito pouco disso. Porque minhas irmãs eram fãs dos Menudos, elas são mais velhas que a gente, e elas queriam ir no show, e aí a gente acabou indo também. E eu lembro de ter ido, eu lembro que não dava pra ver nada no palco, até porque nessa época era tudo muito tosco, né? Não tinha telão, coisa assim. Imagina um telão de tubo, né? De 20 polegadas. Nossa. Em vez de telão, ia ter duas TVs de 14 polegadas, assim, uma de cada lado do palco. Mas a gente foi assistir nesse estádio também o primeiro jogo de futebol ao vivo que a gente viu na vida, que foi a seleção de Masters do Brasil. Foi demais. Que isso foi já mais pra frente, já foi mais nos anos 90. Era um lance da Band, a Band criou uma parada, assim, de ter a seleção de Masters. E ele pegava os jogadores já meio aposentados, assim, dos anos 80. E eles formaram uma seleção que o técnico era o Rivelino. E ele jogava também, ele era técnico e jogador. E tinha o Zico, tinha o Josimar. Quem mais, Rafael? Carlos, o goleiro. Zenon. Zenon, nem sei quem é, cara. Ah, sempre tinha um Zenon. Paulo Vitor. É, tinha essa galera que já era veterana da Copa de 82, 86. E nos anos 90 se aposentou, né? E a gente foi ver um Brasil e França que tinha o Platini jogando. Foi foda também. Exato. Caralho? É, porque tinha um monte de jogador dos anos 80 da França também, entre eles o Platini. Você lembra quem ganhou, Rafael? Brasil ganhou de goleadaça. A França começou ganhando, fez o primeiro gol, e depois o Brasil fez uns 6 gols, sei lá. É, porque era pelada, né? Então 5 vira, 10 acaba, né? Nesse nível, assim. Só uma pelada dos caras jogando, dos caras velhões jogando. Mas foi do caralho assistir, a gente levou a bandeira do Brasil, foi com a camisa e tal. Era um amistoso, né, obviamente. Agora, o que eu mais lembro era do cara atrás da gente, que tinha uns bordões muito absurdos só dele. O cara tinha os próprios bordões. Exatamente. E esse cara, ele era muito chato. Esse cara acabou com o jogo pra gente. O jogo podia ter sido incrível e a gente estava odiando o cara. Hoje, décadas depois, a gente já... Ah, foda-se, mas na época a gente saiu odiando esse cara. Porque toda jogada, esse cara virava pro lado e ficava gritando: cadê o replay, Pereira? Cadê o replay? Cadê o replay, Pereira? E ele falava isso em todas as jogadas. Bola saída pelo lateral: cadê o replay, Pereira? Cadê o replay, Pereira? Ele não parava de falar isso. Qual era o outro bordão dele, Rafael? Era: mamãe me chama um táxi. Que porra é essa? Quando alguma jogada dava errado, assim, ele falava: mamãe me chama um táxi. Era tipo ver o tio do Silvio Luiz num estádio de futebol. Exato. O tiozão do Silvio Luiz. Sabe, o cara que ensinou as piadas do pavê pro Silvio Luiz, ele tava no estádio atrás da gente. Exato. Eu lembro da irritação desse cara e do bordão dele falando. E até hoje, de vez em quando, quando eu tô assistindo um jogo e eu perdi o replay, eu penso sozinho: cadê o replay, Pereira? E eu não posso falar isso pra ninguém. Ou seja, isso me marcou pra sempre. E eu odeio quando eu penso nisso, porque... É como se esse cara tivesse um encosto que tá comigo eternamente. É, cara, ele dominou nossa mente. Eu lembro até hoje de falar: mamãe me chama um táxi. Que eu também não falo porque ninguém vai entender. E porque assumir a derrota, né, você falar. Eu não lembro de nenhum gol do Platini, nenhum gol do Zico, eu não lembro do Rivelino em campo, mas desse cara eu lembro. Eu acho que ele tava, tipo, fazendo graça pra um filho dele ou um sobrinho dele, entendeu? E toda vez ele falava isso pra divertir o menino. E o menino cagava pra isso. É, eu acho que era isso também. Ou seja, esse cara já morreu décadas atrás. Provavelmente. Sim. Mas ele se mantém vivo no coração de vocês através do ódio. É isso. É isso mesmo. Você definiu bem. Eu quero fazer isso com alguma pessoa na minha vida também. Vou morrer, vai ter gente cantando a música da análise musical ainda. É, cara, vai ter na sua lápide, né? Aqui jaz Caio Corraine. Arde rainha, jeito de malandro. Exatamente. Eu fico mais feliz, eu fico mais tranquilo quando eu penso sobre isso. Então vamos falar de chocolate, começando pelo chocolate sensação. Eu lembro que quando surgiu esse chocolate, eu achei ele um nojo. Eu tinha uns 5 anos. E eu achei, assim, grotesco aquele negócio de morango escorrendo. Putz, cara, eu levei muito tempo pra me adaptar. Eu só melhorei mesmo quando foi lançada a caixa de bombons Nestlé, que foi uma ultra novidade. Nossa. Ali por volta de 95, 90... Não, talvez um pouco antes, 93, 94. Foi game changer. É, foi mudança dos chocolates no Brasil, sei lá, aquela caixa de chocolate. Miniaturas Nestlé, é. É, e aí eu passei a comer o sensação daquela caixa, eu comia de uma vez, e aí eu passei a admitir que era bom, e passei a querer comer chocolate sensação. Eu também, pra mim é igualzinho. Mas a história das miniaturas Nestlé, eu lembro que, primeiro que isso não existia, isso era só um sonho, isso era só um devaneio da humanidade, você ter os chocolates Nestlé, que eram os melhores, dentro de uma caixa de bombons, assim, nem nos mais loucos sonhos da humanidade isso podia existir, e aí de repente... Sim. Amigos começaram a trazer do Paraguai essa caixinha azul, que tinha miniaturas Nestlé, que provavelmente em espanhol o nome era miniaturas Nestlé, porque deve ser igual. E aí... Não, a gente tem que pensar que era alguma coisa mais divertida, assim, tipo pequeño, delicioso Nestlé. É bem melhor. Acho que era miniaturas Nestlé mesmo. E aí alguém aparecia com isso e você falava, não, isso não pode existir. Isso deve ter sido algo muito valioso que alguém um dia fez de presente pra, sei lá, pra um rei. Ou os índios quando viam as caravelas, né, falavam, não, isso não está acontecendo. É. Isso não é possível. É, e aí aquilo acabava rápido, porque alguém trazia uma caixa, né, do Paraguai. E era uma lenda na escola, né? Você sabia que chegou lá em casa uma caixa e tinha um mini choquito, mini charge? E não, isso não existe, não. Você tá de zoeira, você tá mentindo pra seu filho da puta, mentiroso. E aí, de vez em quando, aparecia alguém que vinha com o mini charge. Olha aqui, mini choquito, mini galac. Olha aqui. E a gente ficava, não é possível. E aí, de repente, ela tava lançada no Brasil. E isso acabou com a caixa de bombom Lacta e Garoto, porque a caixa de bombom Nestlé não tinha os bombons ruins. É isso. Aparentemente, ela não respeitava a lei que obrigava as caixas a ter bombom de ameixa dentro delas. Isso. Ah, mas assim, do que eu lembro das caixas, por exemplo, principalmente da caixa da Lacta, que eu era o que mais tinha em casa, tinha só chocolates gostosos lá dentro. Não. Tinha o Lance, que é maravilhoso, tinha o Diamante Negro. Diamante Negro. Não, cara. Que é outro nível de chocolate. Mas a Lacta veio depois, não foi? Não, a Lacta tinha antes, mas ela não tinha essas miniaturas de chocolate. É verdade, era isso. As miniaturas... Ela tinha só bombons. É isso, é isso. É porque o Caio é um menino juvenil, né? É. Muito jovem. É, pelo amor de Deus, né, é, gente? É, menino de condomínio. Condomínio, eu só sou mais novo que vocês. Pois é, na nossa época não existia condomínio. É verdade, as miniaturas Lacta passaram a existir como uma forma de combater o monopólio, o total domínio completo das miniaturas Nestlé. Isso, de certa forma, é um movimento comparável à contra-reforma da Igreja Católica. É. E desde então, a lei número 1749, de 77, a lei da proteção à ameixa, que obrigava todas as caixas de bombons terem um bombom de ameixa, ela deixou de ser respeitada e ela só caiu em desuso, porque ela não foi nunca realmente revogada. Entendi, mas ela não foi recepcionada pela Constituição Federal de 88? Não, cara, não foi, porque 88 ainda estava em vigor. Tanto é que o bombom garoto vinha lá com seu bombom de ameixa. É. Se você for olhar, ela continua em vigor. Ela só caiu em desuso e deixou de ser fiscalizada. Eu lembro que a caixa de chocolate Nestlé, ela era um pouco mais cara do que... Não, ela era bem mais cara do que a Lacta e a Garoto. É. Mas ela era muito mais gostosa. Ela era um pouco mais barata se você comprasse no posto de gasolina. É, a caixa Lacta e o Garoto custava, tipo, 4 milhões de cruzeiros. É, e a caixa de Nestlé custava, sei lá, 5 milhões e 500 mil. Isso, exatamente. Né? Uma coisa assim, era mais ou menos nessa ordem de grandeza. E aí, era um pouco mais barato se você comprasse no posto de gasolina. Um dia, eu tava passando com a Flu, com a nossa irmã, que a gente chama de Flu, e a gente tava passando pelo posto de gasolina e a gente viu aquelas caixas de bombom. A gente falou, caraca, se a gente juntar o dinheiro que a gente tem aqui, dá pra comprar uma caixa, porque a Flu era mais velha, ela tinha mais dinheiro. Aham. Aí a gente juntou e comprou a caixa de bombom e abriu na hora, e começou a comer. E esse posto de gasolina ficava a uns 500 metros da nossa casa. Aí a gente comeu um, comeu dois, comeu três, e a gente falou, pô, se a gente chegar com essa caixa vazia, faltando metade dos bombons, vai dar problema lá em casa. O Gustavo e a Fernanda vão ficar putos com a gente. Então vamos logo comer a caixa toda. Aí a gente foi andando mais devagar, a gente não parou. A gente foi andando mais devagar e comeu toda a caixa de bombom antes de chegar em casa. Em, sei lá, 6 minutos. Caio, a gente vai ter que cortar o Rafael de todos os podcasts. Todos os episódios. É, refaz todos lá e tira a participação dele. Isso aí. Cara, foi um grande momento. Você pode dizer pro Rafael que eu não falo mais com ele? Porra, Gustavo, desculpa, cara. É, mas eu que comprei aquela caixa de bombom, eu podia. Você tá ouvindo um ruído? Tá bom, eu devo ter feito isso com você alguma vez. Ou alguma, né? Mas você lembra uma vez que a gente descobriu uma bala deliciosa que era vendida na distribuidora de doces que tinha na 511? Putz, como lembro, cara. Que bala era aquela? Era um toffee, não era? Era um toffee de chocolate com recheios, assim. Ele tinha recheio de menta, recheio de morango. Não, não, não era esse. Era uma bala durinha. Tinha uma vermelhinha, uma verdinha, que ela era... Vinha numa embalagem transparente. Não era azedinho? Não sei se era azedinho. Ela era um paralelepípedo ou ela era um... Era um paralelepípedo. Ah, sei qual é essa bala. Eu não sei o nome dela, não. Essa bala era demais, cara. Oh, e bala galo doce? Bala galo doce. Ninguém lembra disso, né? Só eu e você. Você lembra, Caio? Eu não tenho ideia do que vocês estão falando. Bala galo doce é uma bala... Sabe aquela bengala de Natal? Ah. Parece aquilo, só que ela foi cortada em vários pedaços. E ela tem uns desenhinhos por dentro. É, eu tô vendo aqui agora, nunca vi isso na minha vida. A bala galo doce era do Toblerone dos anos 80. Só dava pra comprar no aeroporto, vinha num potão, num vidrão, e era muito gostoso. É, vinha num pote de maionese, né? Basicamente. É, vinha num vidrão igual o vidro de maionese. Na verdade, igual um vidro de azeitona, né? Isso. E a gente ganhava de quem tava vindo do aeroporto, assim, quem tava viajando no aeroporto. Uma vez... A gente foi viajar com meu pai pra Curitiba. Ele comprou pra gente um pote de bala galo doce para cada um. E tinha anos já que eu não comia e não via aquela bala. Então eu tive a brilhante ideia de comer ele todo no avião. E era um pote gigante, né? De 500 gramas. Aí eu comi e assim que eu desci do avião eu vomitei tudo. É, você basicamente pegou meio quilo de açúcar União e mandou pra dentro. Pôs um furinho na boca. Foi equivalente a fazer isso. Pois é, e agora tem umas lojas em São Paulo que fazem essa bala. Não chamada galo doce, mas esse tipo de bala que parece uma bengala fatiada. Sei. E eles fazem personalizada, inclusive, pra chá de panela, essas coisas assim. Sei. Legal. Eu recebi uma vez e era bem bom. Ó, já que vocês estão falando sobre coisas que faziam parte da infância de vocês e tudo mais, obviamente tudo que eu falar aqui será parte da adultice de vocês... Mas... Não é tão assim, vai, Caio. Você não é tão novinho assim. Não tira essa onda, não. Já tinha um emprego, já tinha família quando eu era criança. Uma coisa que eu sinto muita falta, e eu não sei se existe mais, se não existe, eu acredito que não existe, porque há todo um culto ao redor, né? Tem gente que coloca, sei lá, tipo, tem quadro disso, tem almofada disso, que são os chicletes mini. Pô, chicletes mini era bem gostoso. Era muito bom. E eu gostava demais, porque... Ele cumpria a função primordial do chiclete pra mim, que é sempre ter mais do que você deveria na boca. Tipo, eu não colocava um Big Big na boca. Não, não. Não. Era 10. Você vai colocando até você não aguentar mais, aí você cospe e começa de novo. Isso. Até isso. Você começar a babar, né? E arrebentar porque não a bochecha. Tem mais espaço. Exato. Daí você chegou no ponto certo. E o chiclete mini eu conseguia fazer isso com mais facilidade, porque aí você virava tipo uma ampulheta, ia descendo aquele, né, aquele, aquele rio de felicidade pra sua boca. Uh-huh. E o gosto dele era muito bom. Eu achava era um chiclete muito... que tinha um gosto muito gostoso. Era o melhor sabor tutti-frutti. Exatamente. Inclusive a minha filha de 5 anos, a Beatriz, ela fala frutti-frutti. Era muito gostoso, mas durava 5 segundos, né? É, e é por isso que você ia repondo. É, exato. Porque era o chiclete com sabor... A durabilidade do sabor era bem precária. Lembra daquela época que a Babalu lançou só o recheio? Pra você reciclar o seu chiclete. Ah, perdeu o gosto? Abre esse sachê aqui e joga na boca. Que volta o gosto. Pois é, eu já era adulto, mas quando eu vi aquilo, foi como meu sonho se tornando realidade. Não, não, não. Peraí. Você viu uma piscina cheia disso? Porque senão não é realmente seu sonho virando realidade. É, tá bom. E você foi bem literal, porque eu realmente dizia que esse era meu sonho quando eu era criança. Mas eu queria ter o caldinho, só o caldinho. Mas, na verdade, pelo menos uma garrafa, né? E eu falei, cara, meu sonho se tornou realidade. Eu já trabalhava. Aí eu saí do trabalho, passei no lugar, comprei 10, 20, sei lá. E fui comer e foi maior sem graça, cara. Eu acho que quando a gente fica adulto, a gente fica mais sensível ao doce. E aí a gente não é mais tão capaz de comer tanto doce quanto a gente é quando criança. É uma teoria que eu tenho. É, tanto doce realmente não dá mesmo. Eu tenho uma frase de um filósofo para explicar isso. E é um filósofo muito célebre, que é Marx. Mas não o Karl Marx, a Patrícia Marx. Ah, ok. E ela dizia, a vida é assim, nosso espelho se quebrou. É hora de se guardar os segredos do coração. Parabéns, Rafael. Muito obrigado. E esse foi mais um JujubaCast. Nessa high note. É, a gente tem que acabar agora, acabou. Não tem mais pra onde ir. Não tem, acabou. Então até o próximo JujubaCast. Adeus. Adeus. Tchau, gente. Este podcast foi editado por Caio Corraine.